você nunca sabe o quão frio pode se tornar, tá ligado? Até tentar ser bom e justo em um mundo corrompido. Não há tempos pra lamentos, penas levanta e corra. Erga a cabeça, se é o Reinaldo, porra. Vendo que tudo resultou, não tava tão errado. Revite explicações, excessos, quem é tá ligado. Faça morada, arena e veja, dia bom é raro. Mas pra que tudo pior é só ficar parado. Bem que o diabo me disse, Cusão. Cobre por seus favor e nunca mais sofre ingratidão. Em prol de nós eu fui sozinho, nem sempre a mim fui um bom amigo. Queria um hype a qualquer custo. Não consigo ver ninguém que a vida cobre. Se fui injusto com cada um que colhei pra minhas filhas. Quero o pior, se cresce o zóio eu atrasei alguém. Eu me sentindo bem, apesar de uns vermes, uns pior. Fale o que quiser falar, essa bosta eu sei de cor. Sei que fiz o que não fiz, nem por mim não tiveram dó. Próxima vez me enterre, morto ou voltarei. Ainda pior hipocrisia, seria dizer que tudo não me fez melhor. E que toda covardia me fez fraco ou menor. Eu que nunca fiz essa porra, almejando tudo que tem. Mas coloquei até o que não tinha e paguei o preço. Aprendi, não existe nada mais certo que os próprios erros. Tô aqui há mais de 20, ainda penso, é só começo. Se sentem vendo na igreja, eu ouvindo minhas referência certa é ser feliz, só cresça. E foda-se o que o mundo pensa. Daqui de dentro eu me sinto um pouco melhor. Geliz, não fecha o vidro e dão passagem. Pior que o cuzão que te oprime é o que o seu sorriso deprime. Já não é preciso forçar o riso nem esconder as tatuagens. Aqui, daqui de dentro eu me sinto um pouco melhor. Geliz, não fecha o vidro e dão passagem. Oh. Pior que o cuzão que te oprime é o que o seu sorriso deprime. Já não é preciso esconder as tatuagens. Só você pode saber que é melhor pra você. Não é sobre ser melhor que ninguém, mas o que se pode ser. Você sempre será um bom rapaz enquanto favorecer. Portanto, foda-se, tanto faz o que vão dizer. Eu dependi da generosidade do vizinho pra comer. Hoje ninguém vai me dizer, não, o que eu devo fazer. Desacreditado num quarto, acreditei sozinho, amargando veneno. Prometi a mim mesmo, morro de fome, jamais de medo. Mas importante que saber o que quer, saber o que não quer. Já não me sinto culpado por ser o que eu quiser. Querer o melhor, mais louco, mais caro. Oh, Deus me perdoou, já paguei por todos os meus pecados. Aqui, daqui de dentro eu me sinto um pouco melhor. Geliz, não fecha o vidro e dão passagem. Pior que o cuzão que te oprime é o que o seu sorriso deprime. Não é preciso forçar o riso nem esconder as tatuagens. Aqui, daqui de dentro eu me sinto um pouco melhor. Geliz, não fecha o vidro e dão passagem. Oh, pior que o cuzão que te oprime é o que o seu sorriso deprime. Já não é preciso esconder as tatuagens.